tudo ou nada. Dessa vez tem que ser pra valer. Vê se muda ou vai me perder. Você vive no mundo da lua, tudo ou nada. Você tem que parar pra pensar se comigo você quer ficar ou não. A decisão é sua. Eu já me cansei desse chove não molha, das suas desculpas de ter que ir embora, e que não demora vai voltar pra mim. Chega de conversa, agora vai ou racha. Ou você me solta ou você me laça. É que eu não consigo mais viver assim. Assim não dá. Sei que quem ama, ama como eu. Não quer ficar longe nem dizer adeus. Você não diz não e nem assume nada. Não dá. Eu quero você do jeito que eu sonhei. Tudo que eu tinha de amor eu te dei. Você me deu tão pouco. Eu quero mais que algumas madrugadas. Agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Eu já me cansei desse shopping não molha, das suas desculpas de ter que ir embora, e que não demora vai voltar pra mim. Chega de conversa, agora vai ou racha. Ou você me solta ou você me laça. É que eu não consigo mais viver assim. Assim não dá. Sei que quem ama, ama como eu. Não quer ficar longe nem dizer adeus. Você não diz não e nem assume nada. Não dá. Eu quero você do jeito que eu sonhei. Tudo que eu tinha de amor eu te dei. Você me deu tão pouco. Eu quero mais que algumas madrugadas. Agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Chega mais Alexandre Peixe, nosso grande convidado. Boa noite, gente, tudo bem? Nosso professor de axé, Alexandre Peixe. Professor de trio elétrico.